esqueceu. Não tem ninguém aqui. Mamãe me esqueceu. Quando é que o papai volta? É uma noite especial. Será que me esqueceram no Natal? Eu tenho um pedido, preciso acreditar. Estrela me diz se vai demorar. Por que vocês se foram? Tava tudo tão legal. Eles esqueceram a gente no Natal. Uma noite encantada, magia pelo ar. Ninguém tá sozinho se tem amor pra dar. Olha pro céu, feliz Natal. Um clima de sonho me faz acreditar. Olha pro céu, Papai Noel já vai chegar. Pro nosso sonho se realizar. Oi, gente, essa é a música Estrela Diz Pra Mim, do meu novo filme, Perdidos na Noite de Natal. O filme completo já tá disponível no NetNow, no Vivo Play e na Sky Play.